我就是那个恶鬼。我上次说的是原来的像最终了，就是那个小子那个什么。但是在他之家里，就是他的真实的家里。 所有的人在这里面在海南这段时间在这里面我们在这里面我们这个来 24207, chama torre 118, decimal 9. 3740, deixa para 2, no pé de justo, no 013. Autorizado o LS, na pista no 0, reporte 47. O Genéia 61, passo 0, tem posição de 0 a assim, autorizado. 118, decimal 9. Alfa Papel. Salvador, acelera 6140, vem falou. Funcionando em 1140, contato radar na decolagem, que vai vir a pouca para o nível de voo 350. Pouca 350, 6140. 3198, deixa para 2 local, conjunto no 016. Autorizado o LS da pista no 0, rapaz, está brigando. Pouca 350, 9983, está no torre, 118 do sinal 95. 340, tráfego 2 horas, 2 meia-milhas, rumo ao sudeste. A 129, mantendo o rumo 187. Espero 5964, tráfego 11 horas, 24 milhas, rumo nordeste. Alfa 320, subindo para o 350, passando 160. Estamos contra o Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 8. Apesar de essa via para mais uma para o nível 050. Ajuste a reserva 3. Mais um lato 2733. 3662 para o 060 004. Zero após o espaço do separador de metais, transmission 063. 2733. Torre 1-1-8-9-9-1-4-3-6, autorizado o ILSSP da pista 1-0, reporte estabilizado. Thank you. Por fora direita, fazendo treino na reserva, Matheus, eu tô aguardando 2733. Rotada 2733, mantendo o setor norte em espera, evitando o eixo da 17. Só Matheus, setor norte em espera, evitando o eixo da 17, 2733. Foi bom dia, bom 436, passou o turno aí, estabilizado, então. Bora, passo do dia, continua com a estimação, a base é a federação de voo, espera para 0 para 2. Aguardando, bom 436. Yeah, we'll be visual with the 733. Okay, 1-10-6-3. Back 10-6-3 with the 733. Corner Metro 2 já, autorizado colocar a esquerda do padrão, né? Nossa, ela do dentro do seu lugar. Vai esquerda, do padrão, vai para a 200 Corner 0736. Vai passar com a sua base Unidade de após escolta remetida, coordenar um ILS para toque arremetida também e retornar para o circuito de braço. chegou 2 horas, 2 horas livres, rota oeste, rota 3, 2, 1, seguindo para 3, 6, 0, passando 0, 8, 0. Torre 118 do sinal 9. 733, presente, fazer a vontade. Curso, para me dar? Afirmo, está presente, já autorizado. Autorizado, 737, você está parte 9, 0. Esperando paz, eu falo para o final do 7. O Salvador confirmou o nome do 62. Bom, meu nome é Anão, sozinho, você é o Meu pai. reduza para 2201.